Ezequiel, meu servo, vede este vale de ossos secos espalhados no chão. Este é o meu povo, povo de Israel, povo destes ossos um grande exército eu farei. Vai e não temas, profetiza. Uma posição para profetizar na unção do Espírito, da sua boca as palavras saem como labaredas de fogo. Abra então a tua boca e profetiza, e levantar-se-á um poderoso exército, e todos saberão que eu sou o único Senhor. Senhor Jeová, bem sabe que este povo é de duro coração. Dai-me tua graça e me fortaleça, pra que eu não faça como fez Moisés, meu irmão. Ezequiel, uma pergunta eu quero te fazer. Tens fé que estes ossos secos possam reviver? Senhor Jeová, tu sabes que eu creio, pois em tuas mãos está a vida e o poder. Que hoje venha se cumprir em minha vida tua palavra, tuas promessas, teu querer. Tu és o dono da vida, Senhor.